Os ouvintes da Boa Nova não se devem iludir com o nome de que iremos falar hoje. O programa chama-se Cá Se Fazem, Cá Se Tocam, portanto, é integralmente feito em Portugal. Mazgani já foi confundido como francês, e são os franceses até que, olhando um bocado para o seu umbigo, conseguiram considerá-lo como uma das 20 melhores bandas, ainda assim discos editados, isto falamos em 2004, 2005, por uma revista, pelo Les Rock Petibles, e consideraram um dos 21 temas da sua coletânea Ce qu'il faut de, ou Ce qu'il faut découvrir, e a razão pela qual é mais que justo que queremos fazer esta semana o destaque com Shahryar Mazgani. Tem descendência do Irão, portanto, aliás, o próprio nome é o nome persa, não é assim? É verdade. Ora, então, antes de mais, bem-vindo aqui à Rádio Boa Nova. Muito obrigado. E dizer-lhe que é com muito gosto que temos connosco o Shahryar Mazgani. Muito obrigado. Uma banda promissora. Nós temos promissora, não que não andemos aqui a passar algum tempo temas do seu primeiro álbum, Song of the New Art, ainda que Mazgani tem uma história que vem, começa em 2004, de tal modo que no ano seguinte, já esta famosa revista francesa o considera com muito mérito, e mérito esse lhe é devido. Mas é o que sei, também houve aqui uma confusão, uma consideração de que Shahryar Mazgani seja francês. Bom, não sei se essa confusão existe. Eu penso que o Henri Coupetil, quando nos escolheu, sabia que nós éramos portugueses, na verdade. Uhum. Pronto, penso que foi um passo importante, porque a banda estava a começar, era um projeto que estava numa fase embrionária, e ver o nosso no Henri Coupetil, uma revista que eu acompanhava há muitos anos, e de repente ver lá o meu nome foi para já surreal, não é? Depois foi algo que nos deu muito alento naquele princípio do projeto. E depois, acontecendo estas coisas, nós aprendemos a olhar para dentro, à procura de aprovação. Penso que quem canta tem que olhar para dentro, à procura de aprovação. E pronto, isso foi determinante. Setúbal é o berço deste projeto. Shahryar está em Portugal há, ao que sei, há cerca de 20 anos, talvez algo mais já, não é? Há quase 30. Há quase 30. Veio de Portugal, portanto é iraniano, veio com os pais. Aqui e ao cantar em inglês, no entanto, sei que domina perfeitamente o farsi, não é? Sim, falo em casa. Uhum. Assim, como é que alguém com esta, assim, com esta história de vida que vem de um país, enfim, de algum modo potenciador da perseguição aos seus pais, e assim, naturalmente, e depois se encaixa num país como Portugal, e logo aí procura ouvir música que não seja portuguesa, como Leonard Cohen e Tom Waits, como aqui se refere, e bem, aliás, são influências notórias na vossa música, não que não tenham neste momento já um som muito próprio. Como é que se faz o crescimento de um jovem iraniano em Portugal e apanhando estas influências todas? Bom, a sua pergunta é complicada, mas são várias perguntas numa semana. Sim, mas deixe-me simplificá-la e dizer-lhe que tudo isso que parece uma mistura muito, muito diferente das influências, eu convivo com essas coisas todas com muita naturalidade. Repara, eu vim para Portugal criança, tinha 5, 6 anos. Cresci aqui, rapidamente fiz deste país a minha casa, adotei, fui adotado por este país. E pronto, e depois a música foi estar sempre presente em minha casa, sempre houve muito amor pela música na minha casa. E pronto, eu fui crescendo com esses discos e fui ouvindo esses discos e pronto, e a música agora sai assim, agora não lhe sei explicar porque é que a música sai assim. Nem sei explicar porque canto, quase, não é? Nós cantamos porque, porque se calhar paramos com alguma coisa bonita e queremos contar a nossa versão dos acontecimentos, passa uma... uma rapariga bonita, ou ouvimos um canto de um pássaro e adivinhamos que há outra coisa qualquer para além daquilo que nós estamos a viver na altura, e queremos fazer parte desse espírito e queremos cantar e ter algo que dizer. E é isso. Agora, como toda essa história influencia a minha música, não lhe sei dizer, influencia aquilo que eu sou e nessa medida influencia a minha música, e é isso. Nós temos de ser sinceros para os nossos ouvintes. O caso de Mazgani já está no prelo para este destaque semanal já desde dezembro. Porque tentámos por várias vezes conseguir ter aqui Mazgani connosco em estúdio, até para ter consigo ouvir um acústico. Porque Mazgani, eu vou-lhe dizer como é que descobri. Descobri por ouvir uma versão sua de um tema de Leonard Cohen. E o disco é eminentemente temas seus, aliás, criados por si, apenas uma das letras é de Yeats, né? Na realidade, como é que consegue conviver com estas suas versões que faz, né? Que são extraordinárias, pelo menos o tema que ouvi de Leonard Cohen. Começou por covers este projeto ou logo com temas muito próprios? Olha, a minha iniciação musical é muito tardia. E devo-lhe dizer que as primeiras coisas que eu comecei a fazer à guitarra foi procurar exprimir o que vinha de mim. E só comecei a fazer versões há muito pouco tempo, há relativamente muito pouco tempo. O que eu quis fazer com a música foi apenas uma forma de expressão. Era agarrar e pôr os dedos nas cordas, a ver o que som saía e à procura do som que eu queria, como uma forma de expressão. E depois, agora, mais recentemente, muito mais recentemente, comecei a fazer versões, então. Mas, para responder à sua pergunta, não. O que eu sempre quis fazer foi fazer a minha música. Expressar-se através da música. Sim, exatamente. E porquê a escolha, por exemplo, de If You Will or Will, de Leonard Cohen? São temas que lhe diziam uma coisa, é pela sonoridade? Bom, eu pessoalmente penso que o If It Be or Will é das canções mais belas alguma vez escritas. Acho que é... Já somos dois. Provavelmente não seremos os únicos, não é? Sim, é verdade. É uma canção fantástica. É uma espécie de prece, penso eu. Acho que é uma oração... E é uma canção moderna que podia ter sido escrita há mil anos. É uma coisa inacreditável, milagrosa, a meu ver. Sei que ao vivo que é um tema dos que gosta de facto de interpretar. Sim, gosto, adoro esse tema. Tenho amor por esse tema. Mas pronto, quer dizer, é um grande atrevimento, é uma grande lata. Mas pronto, é também para poder cantá-la. If it be your will that I speak no more, and my voice be still as it was before, I will speak no more, I shall abide until I am spoken for, if it be your will. If it be your will that a voice be true from this broken hill, I will sing to you from this broken hill. All your praises they shall ring, if it be your will to let me sing. From this broken hill, all your praises they shall ring. If it be your will to let me sing, if it be your will, if there is a choice, let the rivers fill, let the hills rejoice, let your mercy spill, and all these burning hearts in hell. If it be your will to make us well, and draw us near, and bind us tight, all your children here in their rags of light, in their rags of light, all dressed to kill, and end this night. If it be your will, if it be your will. Enfim, já alguém dizia aqui na Boa Nova, numa entrevista, que já nada se inventa na música, portanto, e todos nós somos, nós, eu não, porque não sou intérprete de música, mas todos aqueles que a produzem, que naturalmente têm por trás todo o background daquilo que ouviram, não é? Ouviu o Leonard Cohen, ouviu o Tom Waits, enfim, há aqui mais coisas que podíamos tirar como semelhanças, como o próprio Bob Dylan, etc. Se tivesse que dizer assim, definir a sua música, seria fácil definir com base nestas suas raízes, ou é muito mais complicado, se é que hoje em dia se consegue catalogar a música? Bom, eu pessoalmente, como deve calcular, não tenho muito gosto em catalogar a minha música. Uhum. Eu gostava que as canções se definissem em si próprias, não fosse eu a defini-las. Agora, o que eu procuro é trilhar nesse mesmo território, que é o território da canção, todos esses nomes que mencionou, com as devidas ressalvas, evidentemente, sendo que esses nomes são num panteão de génios, são verdadeiros génios, e eu sou muito longe de tudo isso, não é? Mas em termos meramente de categoria, de rótulo, se quiser, que é que são coisas que devemos evitar, estamos todos no território da canção, e nesse sentido, uhum, sim, pode-se dizer que há uma complicidade, ou há uma, não sei. Assim, percebemos até dos vídeos que estão disponíveis na internet, e um deles está neste momento disponível na nossa página, de que gosta de auditórios, de um concerto intimista. É onde, de facto, entendo que a sua música poderá ser melhor recebida. Eu penso que sim. As canções nascem à guitarra, não é? E pronto, a palavra aqui é importante, são historiezinhas que eu vou contando, e se calhar é preciso um sítio onde essas histórias sejam ouvidas, e pronto, e esses espaços que refere são se calhar os ideais para a música que eu faço, sim. Eu vou ter uma ousadia, se me permitir. Escolhi muito bem um tema de Leonard Cohen. Eu vou-lhe propor um de Tom Waits, que é um tema que gosto muito também, daqueles que, como disse, daqueles que são, enfim, que nos tocam, não é? Que entendemos que são excelentes. Há um tema de Tom Waits, que é o do Piano Has Been Drinking. Not Me. Not Me, exatamente. Que eu gostaria muito de ouvir na sua voz. Enfim, aliás, eu estou deserto, ainda não tive a oportunidade de ver um concerto seu. Esteve há bem pouco tempo aqui na Guarda, aqui, perto de nós, que é o concerto que nós conhecemos de mais orgânico e mais próximo. Seria bom que eventualmente viesse aqui ao hospital, se calhar o que falta é um convite, não é? E uma vez que não tivemos a oportunidade de ter aqui em acústico, desafio que um dia, se puder, tentar fazer uma versão deste tema. Terei, eu fico muito contente com o seu convite. Lamento é imenso. Não saber tocar piano, sei tocar muito mal. E penso que essa música só teria graça ao piano, não é? Mas se quiser fazer mais um pedido, pode fazer. Visto que isso não deu. Vamos pensar ao longo desta entrevista que outros desafios lhe posso trazer. Ok. Ora bem, Mazgani, portanto, neste momento já não é um desconhecido, embora haja ainda quem não possa ter ouvido, enfim, mas aí também a culpa não é sua, eventualmente, a culpa é de quem não passou ainda a música. Há pouco dizia que esta distinção francesa que foi um ponto de viragem. Vamos perguntar um ponto de viragem próprio, porque entendeu que era isto que queria fazer, ou um ponto de viragem para que haja reconhecimento em Portugal, porque é necessário reconhecimento externo para depois que em Portugal de facto distingam aqueles que são os bons entre os seus? Bom, vou-lhe ser muito honesto, eu penso que o que mais importante, o retorno mais importante foi a nível pessoal, foi a confiança que me deu. E o que estava a dizer é que depois, quando acontecem estas coisas, numa fase tão embrionária do projeto, a banda tinha meses, quer dizer, tínhamos gravado uma maquete, enviámos para lá uma canção e pronto, e eles escolheram de entre 7 mil bandas. E isso deu, a mim pessoalmente deu muita confiança para continuar e aprender a olhar para mim próprio à espera da aprovação, à procura da aprovação, como estava a dizer há pouco. E claro, depois houve todo um uma atenção, não é? Houve uma atenção em relação a um projeto de Setúbal no Arrocoptivo, que começaram a chover telefonemas na altura, é natural, não é? E isso também foi importante, mas o mais importante foi a nível pessoal, sem dúvida, com toda a honestidade. Entretanto, depois ganham, se tu precisamente, o termómetro Unplugged em 2005, se bem me recordo. Aliás, um concurso de música moderna portuguesa que já tinha sido ganho em anos anteriores, como por exemplo Blind Zero, não é? E outras bandas, algumas também já terminaram, não é? Setúbal, naturalmente, porque é o vosso berço, não é? E isso permite... Permita-me só, o concurso não foi em Setúbal. O concurso realizou-se no Porto. Ok, pronto, isto é uma falha nossa. No entanto, enfim, isso é necessariamente um ponto de viragem, de começar a ser reconhecido como, enfim, é um concurso, não é? A hipótese que teve de ser distinguidos entre outros, não é? Foi também importante, mas penso que não tenha sido determinante. Foi mais um episódio. Nós, quando, isto somos canções pop, são coisas imediatas e que vivem de alguma urgência de comunicar, digamos assim. E nós, vou-lhe dar um exemplo muito concreto, para tocar no termómetro Unplugged, tínhamos estadia no Porto, mas decidimos voltar. Então, feitas as contas, nós fizemos cerca de 800 quilómetros para tocar 4 temas. Portanto, como vê, estas coisas nascem mais da urgência de comunicar e de tocar para as pessoas outra coisa qualquer. Isto como estávamos a começar e queríamos que as pessoas ouvissem a nossa música, participámos. Foi isso que nos moveu na altura, penso eu, acima de tudo. A escrita em inglês e a sua canção, portanto, aliás, a única exceção que temos é um tributo que fez a Adriano Correia de Oliveira, não é? Se não me engano, o Balado da Esperança. É verdade. Diga-me, o cantar em inglês tem a ver com a maneira como consegue escrever? É-lhe mais fácil? Pela sonoridade das próprias palavras, depois? Eu, como estava a dizer, eu acho que há um grande escritor português que diz podem haver muitas respostas inteligentes para a razão pela qual se escreve, mas não se sabe ao certo. Eu revejo-me nessa afirmação e penso que não se sabe porque é que se canta. Quanto mais porque é que se canta em inglês. Canta-se porque, como estava a dizer há pouco, porque... queremos contar a nossa versão dos acontecimentos, queremos ter algo para dizer, queremos ter algo para cantar e queremos cantar e queremos estar só a cantar, porque quem está a cantar está só a cantar, não está a fazer mais nada. Se quisermos, bom, pensar um pouco nisso, se quiser, não sei, se calhar tem que ver com modelos, tem que ver com esses nomes que mencionou, tem que ver com as minhas referências, tem que ver, crescer a ouvir certos nomes que cantam em inglês, não sei, não sei. Não, não, pessoalmente nem acho que seja uma coisa muito importante. The morning wind comes from your street. Please don't make me wait, we need to meet. Bring your love to me. You're the breeze in the trees, you're the gates to the garden. You're the sound, you're the spring, you're the wine, you're the water. So bring your love, bring your love, bring your love. Bring your love, bring your love, bring your love to me. For you, my lover, you may come now at any hour. You're the breeze in the trees, you're the gates to the garden. You're the sound, you're the spring, you're the wine, you're the water. So bring your love, bring your love, bring your love. É assim, para este disco, portanto, ao que sabemos, foi escolhido 13 temas do conjunto de cerca de 30, não é? Sim. E já lá vamos falar do disco, mas tem aqui todos os temas com a sua autoria, música e letra, com a exceção de Song of the Old Mother, não é? De William Butler Yeats, e um tema também de William Blake. Exatamente. Diga-me uma coisa, se tivesse que escolher de um poeta português, viria com facilidade a possibilidade de escolher-lo para musicar um tema? Claro que sim, quer dizer, a facilidade é pela vastidão, pela imensidão da obra poética portuguesa que eu me sentiria honrado em cantar. Mas já o fez algum dia, não? Confesso que sim. E podemos saber? Olha, já fiz para uso caseiro, privado e pessoal, já cantei poemas do Pessoa, já fiz músicas a poemas do Agostinho da Silva, Camões, portanto, mas isso são coisas aqui que é para uso caseiro. Minha esperança é que fosse Miguel Torga, que é um dos meus poetas preferidos, quer poeta, quer prosa. Curiosamente, ao ler aqui alguns temas, lembrei-me de Miguel Torga, eu vou dizer porquê, porque há aqui, de facto, temas que não sei, pelo texto, o Strong and Holy lembrou-me um poema que não me recordo do título, nem neste momento seria que basta dizer de cor, mas num tema que foi explorado por Miguel Torga, num dos diários. De facto, vejo que tem uma facilidade de escrita. Consegue fazer escrita, enfim, é metódico para fazer, senta-se e hoje tenho que fazer isto, ou são coisas que vão aparecendo e depois vai rebuscar para musicar? Eu, infelizmente, não tenho muita disciplina nem método, mas se tivesse que dizer como escrevo, diria que é com alguma dificuldade, no sentido em que as coisas não me saem à primeira, tenho que martelar, tenho que bater com a cabeça na parede até as coisas saírem. Tenho uma ideia que me parece interessante e depois tenho que andar a trabalhar à volta dessa ideia até as coisas surgirem. Não sou daquelas pessoas que faz canções fantásticas em 5 minutos. Olha o Bob Dylan, por exemplo, uhum. Sentava e fazia uma canção do princípio ao fim em 10 minutos. Eu não. Eu tenho, às vezes fico semanas à volta de uma letra. Larga, volta a pegar mais tarde? Sim, não, uhum. Não sou um tipo muito preguiçoso. Não. quando começo a... Não tenho cabedal para estar sentado a secretária há muito tempo. E depois de ter escrito e quando está musical, tem que mudar palavras aqui e ali para que as coisas soam melhor? Bom, isso depende. Eu acho que não tenho um método no sentido em que às vezes faço a letra primeiro, às vezes faço a música primeiro. Às vezes estou a fazer um acorde, ou dois, ou três, e aparece-me uma melodia e depois tento meter lá as palavras. Depende como as coisas surgem. Mas sim, às vezes tem que se mudar uma palavra que não é, que digamos, que desequilibra a coisa, não é? Procura-se um equilíbrio e é preciso mudar as palavras, evidentemente, sim. I envy you, 'cause you're alone. I envy you 'cause you have no home. I envy you 'cause I'm a singer. I envy you 'cause you're a song. I envy you 'cause you're so sad. I envy you 'cause you're lost. I envy you 'cause you're a traveler. I envy you 'cause you're a rogue. I can't make you mine. I can't make you belong. I can't make you mine. No matter how strong. Don't play so hard to get. Let somebody love you. You don't believe in a hell below. Or in a heaven above you. Aren't you tired, my love, of being so wrong? This war you've been fighting, stay camp too long. I can't make you mine. I can't make you belong. Play so hard to get. Let somebody love you. You don't believe in a hell below or in a heaven above. Aren't you tired, my love, of being so wrong? This war you've been fighting. taken too long. Agora sim, está na altura de falarmos no disco. Um disco que surge quase 3 anos, não é? Depois do início da banda. Sim. Surge 3 anos depois, por falta de convites, porque eventualmente não era uma prioridade. Explique-nos estes 3 anos de... Olha, sinceramente, a banda tinha dias ou meses de existência e nós tínhamos convites para gravar. Convites para gravar foi coisa que nunca nos faltou. Depois, quando houve a história de um arco competitivo, como deve calcular, também, pronto, com todo o hype que estava à nossa volta, também convites nunca faltaram. Agora, o que aconteceu foi que, bom, era uma prioridade, com certeza. Uma pessoa, antes de saber tocar 2 acordes, já quer o disco gravado e quer que as pessoas o ouçam e que venham aos concertos e que estejam as salas cheias. Isso é evidente, porque nós cantamos porque queremos comunicar e queremos que as pessoas ouçam. Mas as canções têm uma vida própria e só nós depositamos o que temos nas canções e depois elas emancipam-se e ditam as suas próprias leis e é preciso tempo para ver se elas têm pernas para andar ou não, se têm vitalidade percorrer o caminho delas sozinhas. E este, calhar, foi o tempo necessário para o álbum ser descoberto. Penso que não seja descabido dizer que as canções são encontradas. Quase como se o disco fosse desenterrado, o disco estivesse lá à nossa espera. Não quero ser muito esotérico, mas penso que há esse elemento, quer dizer, as coisas estão quase lá à nossa espera. E é preciso estar preparado para receber as coisas. E este foi o tempo necessário para as coisas acontecerem. E agora está aí, pronto. Graças a Deus. Diga-me uma coisa, é nos concertos que percebe quando é que a música está madura? Pela reação do público? Também. São o estúdio e os concertos ao vivo têm dinâmicas diferentes e são conceitos diferentes. O concerto é um tira-teimas porque as pessoas podem estar em silêncio ou aplaudir efusivamente, não é pela reação do público, mas há uma solução qualquer, há uma nota qualquer, há uma palavra qualquer, que quando se canta no palco é imediatamente vislumbrável se resulta ou não, mesmo que as pessoas estejam em silêncio, porque há ali uma tensão saudável, há uma concentração, há ali, portanto, é a música de parar, portanto, é a música no presente imediato, quer dizer, não, é incontornável, é aquilo, é o tudo ou nada, e ali vê-se se a coisa resulta ou não, e isso é muito interessante, por acaso. Mas depois o estúdio também é um mundo também vastíssimo, infinito, quer dizer, e com uma dinâmica completamente diferente. Mas, idealmente, se as canções valerem para alguma coisa, quer dizer, sobreviverão, quer gravadas, quer cantadas. Uhum. E qual é a ligação que surgiu com a Naked? Como é que isso apareceu? Foi pelo generoso convite da Naked a trabalhar connosco. E pronto, e o resto é história, não é? Agora somos amigos. É assim, um disco e já às vezes repeti aqui esta imagem, porque acho que é demonstrativa do que é um disco hoje em dia, que foi dito aqui pela primeira vez pelos Vozes da Rádio. Dizem que um disco é um cartão de visita também. Sim. Até porque hoje em dia já há pouco ou nenhum dinheiro se faz com a venda dos discos. É verdade. Qual é a vantagem que tem Mazgani desde que tem este Song of the New Art? Falar consigo, por exemplo. Uhum. Falar consigo, acho que esta conversa não seria possível sem o disco, não é? Isso foi, esse é o pretexto para termos esta conversa. Crazy. Crazy wind. Oh, why don't you stop blowing? Cause you're free. Because you're free. And I don't know where I'm going. Left behind my wife and child. This heart of mine was too wild. Oh, crazy, please stop moaning. Left behind the book of you. I never touched the book of truth. Now the strength is gone. Crazy wind blows on. Don't you stop blowing, cause you're free. And I, crazy wind, why don't you stop blowing, cause you're free. And I, crazy wind, why don't you stop blowing, cause you're free. Crazy wind, why don't you stop blowing, cause you're free. A rádio continua a ser ainda uma boa montra da música em Portugal. Eu penso que é a montra por excelência da música, quer dizer, em todo o lado, não só em Portugal. Penso que é... Qual é a relação de Mazgani com a comunicação social? Minha relação com a comunicação social? Bom, eu quando digo esta pergunta é assim, se tem lamentos de que, da maneira como a música portuguesa é divulgada, se está satisfeito? Estou satisfeito. Só posso estar satisfeito. Não é uma coisa que eu me dedico a pensar qual é a minha relação com a comunicação social. Quer dizer, não sou é aquilo que eu queria saber, assim, uma pessoa em que tipo paparazzi atrás de mim, quer dizer, exato, não. Mas assim, perceber é o seguinte: acha que Mazgani já podia ter um nome mais conhecido, que já tinha chegado a um conjunto de maior pessoas, se a rádio fosse mais existente? É bom, isso acho que é evidente, não é? Se a rádio fosse mais existente, as pessoas, coitadas, serão obrigadas a gostar de Mazgani. E claro que eu quero chegar a mais pessoas e quero que as pessoas conheçam a música, e é para isso que a música se faz, para ser partilhada e para as pessoas usarem a música como querem, e a música deixa de ser minha, não é? Agora, pronto, é como tiver que ser. É como tiver que ser. O que vier é bom. É notório essa imagem muito positiva, de facto, da divulgação das coisas. Porque muitas das vezes os seus colegas, estamos chamando assim, parceiros como produção musical em Portugal, dizem que não há suficiente divulgação e que às vezes se teima até aborrecer com determinado tipo de músicas, e outras são perfeitamente renegadas, nem sequer são passadas. Quer dizer, há alguém que supremamente entende isto não tem qualidade ou isto não vai ter ouvintes e não se passa. Bom, quer dizer, há consistência. Ou seja, essa parte não é o meu trabalho. O meu trabalho é fazer as canções. As pessoas nas rádios e na comunicação social já têm as suas próprias regras e têm os seus próprios critérios. Isso é uma coisa que me ultrapassa, é uma coisa que eu não controlo. A única coisa que eu posso fazer é trabalhar mais um bocadinho nas músicas, ser menos desleixado, ser menos preguiçoso, ser mais laborioso. Pronto, o resto é com... O resto é com os outros. Já não tem nada a ver com isso. Agora, assim, se tiver que escolher, neste momento, dizer assim, estes são os temas que eu acho que vão chegar no imediato à pessoa que vai no carro e que vai ouvir o rádio e que captou e gostou, àquela pessoa que está a ouvir um programa de autor porque quer mesmo ouvir, quais são aqueles temas deste disco? Diz assim, estes são aqueles que eu, de facto, vejo que a pessoa vai ouvir e depois vai querer saber mais sobre mim. Sinceramente, eu acho que... isso cabe a cada um a decidir. Quer dizer, eu estaria a limitar muito se tivesse a contar a minha versão dos acontecimentos. O que eu gostava é que as pessoas trouxessem a sua própria história às canções, não é? Houvesse uma identificação. E, por exemplo, como o Carlos, por exemplo, disse, associou uma canção que eu fiz ao Miguel Torga, mas porque esse é o seu caminho, mas haverão outros, com outras histórias, com outras simetrias e paralelismos, com outros autores, se calhar, ou com outras músicas, etc. Exato. E pronto, isso é o que eu gostava. Portanto, cada um de nós vai ter a sua versão do disco. Eu acho que sim, eu acho que isso é, para mim, é o ideal, não é? Eu fiz as músicas, mas agora elas já não são minhas. Eu não quero que elas sejam minhas. Então eu vou ter a particularidade de uma coisa. Curiosamente, há aqui dois temas que eu gosto muito, e nenhum deles é aqueles que eu ouço também na rádio, quando passam, e nenhum deles é aqueles que vocês próprios escolheram como, digamos, singles, não é? Até para criar um vídeo. Eu gosto muito, de facto, do Strong and Dolly e do Somewhere Beneath the Sky. Mas, de facto, são opiniões pessoais. Já dei o seu disco a ouvir a outras pessoas, dá para tirar também até ilações para esta nossa conversa, e nenhum deles disse esse tema, e disseram outros. Pronto. Como vê, então, é isso. Cada um de nós tem a sua versão deste Song of New Art. É isso, e idealmente será isso, não é? Eu não vou dizer às pessoas qual é a minha música preferida, não é? Limitando as possibilidades, não é? No entanto, ótima coisa. Se havia 30 temas para meter um disco e são 13, que critério houve aí para selecionar este, ficarem 17 fora? Ou esses 17 são para ser repescados num novo álbum? O critério tem que ver com aquilo que nós falávamos há pouco sobre a vitalidade dos temas. É sentir se os temas têm os recursos necessários para sobreviverem. Se possuem vitalidade para, emancipando-se de nós, correr o seu próprio caminho. Esse é o critério. E nesse sentido nós estamos muito orgulhosos, perdoa-me a imodéstia, com este disco, porque achamos que temos 13 ótimas canções. Não há nenhuma em que a gente diga, bom, pá, mete lá aí mais essa para não sei o quê, para fazer tempo. Não há, são 13 canções que nós sentimos que se aguenta, bom, o tempo irá, não é? Mas isso é o que foi, o móvel foi esse. O móvel foi esse. Let your lips agora, depois falou em nós, Mazgani é de facto um grupo, não é só o Shariar Mazgani. Fala-me dos seus colegas de jornada, não é? Bom, são verdadeiramente colegas de jornada, são amigos e cúmplices e penso que sem eles isto não seria possível, não é? A decisão de me ter nesta aventura da música teve que ver como cruzar com essas pessoas que pronto, têm uma postura séria perante isto. Então apresente isso, a favor. Portanto, temos no baixo o Sr. Vitor Coimbra, na bateria o Sr. Rui David e na guitarra elétrica o Sr. Sérgio Mendes. Eu toco guitarra acústica, elétrica e canto. Na realidade, isto já não é Mazgani de início, porque, entanto, já até houve aqui uma companhia feminina, algures, não é? É verdade. Infelizmente, ela teve que trilhar um caminho diferente. E pronto, uhum. E agora a formação é outra. E entretanto, no meio disto tudo, há uma licenciatura em Direito, já passou por jornalismo, o que sei, já escreveu guiões para a televisão, é um artista completo, assim. Ainda há vertentes aqui que nós não sabemos, por exemplo, saberá pintar, saberá, um bocado como a Joni Mitchell, não é? Isso, olha, hoje, sinceramente, isso é tudo areia para os olhos, isso são... E são coisas que eu ponho aí para as pessoas não pensarem que eu não faço nada. Isso é. Pessoas... Já vi como uma pessoa bem disposta. Não, é, quer dizer, as pessoas pedem-nos sempre um BI, não é? Exato. O que é que fazes? De onde é que vens? O que é que queres fazer da tua vida, moço? O que é que andas aqui a fazer? E eu digo, pá, olha, já fiz isto, já fiz aquilo. E pronto, assim as pessoas dizem, pá, deixa lá estar o rapaz descansado. O desgraçado já fez isto e aquilo. Pronto, é só isso. Não, mas eu... Vejo que de facto não sou bem disposta. Agora, mas quando nós falamos sobre isso, é natural e acontece muitas vezes que as pessoas não tenham só um talento, têm vários talentos, não é? Um deles acaba por aparecer ao de cima, né? Ao tono d'água, como o caso como produtor e como autor e como intérprete de música, mas então as pessoas têm de facto o gosto para fazer muito mais coisas, não é? E eu queria saber se aqui há talentos escondidos da parte de Shariar. Eu, falando em abstrato, não falo de mim, penso que para se revelar um talento, qualquer que seja, é preciso haver muitos talentos escondidos. Nós vemos uma face, seja onde for, em que área da vida for, quando vemos um talento revelar-se é porque há muitos outros que estão escondidos. Isso é apenas um vislumbre de algo maior, a meu ver. Ficamos à espera de ver esses talentos escondidos ainda virem ao de cima. Bom, eu não estou a falar de mim. Não falarei assim de mim. Onde é que se sente melhor? É em estúdio ou em palco? Em palco, sem dúvida. Uhum. Em palco. Em palco é o que me move. É o cantar e o feedback imediato. Sim. É ali no presente imediato. Sim. Eu gosto nestas entrevistas de fazer duas perguntas. Faz favor. E que me têm dito que são difíceis de responder, mas eu não resisto dias de fazer. Perdi, se me puder dar esse benefício da dúvida. E o benefício da dúvida que lhe vou perguntar é o seguinte: se tivesse que escolher uma banda para tocar consigo em Portugal, quem é que escolheria? E segundo, se tivesse que fazer uma segunda parte, ou aliás, a primeira parte de uma banda ou intérprete internacional, de quem eu gostaria de fazer? Bom, a segunda pergunta é muito fácil de responder. É o Leonard Cohen, que vem cá dia 19 de julho. Se alguém me está a ouvir e tem poder para fazer a primeira parte dele, agradeço. Fica aqui o repto, não sei se quem nos vai ouvir. Em relação à banda, eu tenho uma banda fantástica a trabalhar comigo, são os Mazgani, não tenho dúvida nenhuma. Também é uma pergunta fácil. Não é isso, mas eu queria ser uma banda onde vocês fossem e gostassem de ter convosco em palco alguém. Ah, ok, há muitas. Dê-nos exemplos. Olha, gosto muito de Dead Combo. Gosto do GP Simões. Está a vir aqui para Coimbra. Está a subir. Deixa-me ver. Com certeza vou-me esquecer muitas bandas, mas há muitas. Eu acho que criativamente em Portugal Estamos muito bem. Estamos muito bem. O meu amigo aí lá de cima de Barcelos, o Partizan Seed. Uhum. Também o meu amigo Francisco, Old Jerusalem. Há muita coisa boa. Uhum. Há muita coisa boa. Eu costumo lembrar, costumo esquecer muitos nomes agora porque não sim, no imediato, não é? Não tinha isso presente. Mas tem essa noção, de facto, que há muita produção nacional ótima até nos últimos tempos. Eu acho que sim, eu acho que produção nacional que já não se diz que é boa para nacional. É boa, ponto final. É boa para qualquer lado do mundo. Criativamente, eu acho que as coisas nunca tiveram tão bem. Há bandas excelentes. Há bandas muito boas em Portugal a fazer coisas com muita seriedade e com muito profissionalismo e com muita pinta e onda e bom gosto estético. Portanto, acho que temos de estar contentes com o panorama, porque acho que é ótimo. Shariar, agradecer-lhe a disponibilidade que teve de estar aqui connosco. Voltaremos a estar qualquer dia. A porta, aliás, está aberta para si, como está para os seus colegas desta Rádio Boa Nova, e esperar que efetivamente um dia qualquer possamos ter aqui um acústico no nosso estúdio para fazer chegar não só também deste álbum, como também algumas versões que efetivamente tem feito com muito gosto e também sei com muito agrado do público que tenho ouvido. Muito obrigado. Find your heart when it bleeds. Let me bring you words of hope, full of light. You know how I wasted half my life searching behind the veils of you. How I stepped into silver mirrors when I was looking for something. This is what I've learned today, not a forbidden me to say, of how we all be saved by broken heroes' brain. Carry the world on your shoulders with golden knees. Flaming eyes, maybe you'll feel a little older, but it's time to do what's wise. This is what I've learned today, not a forbidden me to say, how we all be saved by broken heroes' prayers. This is what I've learned today, not a flaming eyes, maybe you'll feel